76, solo aos 3000, direita solo 209. 209. Vista Juliette, voo direto rotatório, desce para 1500 pés, esquina Gama 017. Alô, azul 4076, livrou. 4076, Alfa, quilo, Pátio, Cruzão. Desculpa, prossegue de Alfa Juliette, 03, é o seu Singer. Alfa Juliette, gate 3, 4076. Gol no 941, completo sinal, semi-torre, 118, do sinal 6. 86, bom. Solo 37, tô me matando. Salvador, boa tarde, eu vou na 941, passando externo, prima chato salado. 941, vento 160 graus, 109, autorizado pouso, pistão zero. Esse pouso, pistão zero, vou na 941. Salvador, approach control, good morning, WestJet 6721. WestJet 6721, descent level 050, Mari arrival. 050, Mari arrival, 6721. Estou alimentando, confirmando, seria necessária uma notificação aqui para pouso, tanto para pouso quanto para prosseguir, para animar. Mantendo meu país. Repartindo através de Paripia. Até a Gol. Ok, ciente. Get 671, request fly direct, Itap. Só has Itap, position at Get 671. Understand, clear direct, Itap, Get 671. Até a rotatória, o filho em Vitor de Leite. Controle Salvador, um bom dia, aliás, boa tarde, esse é o Gol 754, gente da Quebec, passa 220 para 150 na Mari. Gol no 754, desce para o nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, o 754. No 941, solo 40, realize backtrack, taxiamento via pista, até liberar na Delta. Libera na Delta, solo 219. Via pista, libera na Delta, na Delta 219, voo no 941. controle Salvador, bom dia, TAM 3804, informação Romeu, descendo a 150. TAM 3804, despegue no nível de voo 070, chegada Mari. 070 na Mari, 3804. 160 graus, 109, tudo está decolado para nós. Voltar uma TAM. Após direta, após decolagem, curva direita, aciona 5474 em transponder, 120 e sinal 848. Vitória da conquista autorizada, nível 200, decola da 10 com curva direita na Arbor, após direto. 5474 em transponder, controle de serem 1208. Capejamento correto, chama preposto na relata. Chama na 2230. Solo controlado, vem com mapa. Contração com o Robert Rimar, o Lima Tango. Pátio 3, autorizado, trip, chama o táxi. Vai chamar para o táxi. Esquerda, portão 62. 220. É de 7721, desce para 3000, esquina Gama 017. 3000, 1017. Webjet 6721. Salvador é o Papa Romeu Zulu, Victor Juliette, na posição rotatória. Chame torre, lembra noite, decimal meia, Zulu, Victor Juliette. 386, Juliette. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu Zulu, Victor Juliette. Victor Juliette, reporta curta final no SESC. Solicita pouso na 10, Zulu, Victor Juliette. Que reporta para ingresso na perna base, o Zulu Victor Charlie. Zulu Victor Juliette. Reporta na base, Juliette. Tá no matando, boa tarde. tipo 2490, 64 a bordo, alterna Aracaju, autonomia de 3 horas e 40 minutos. 2490, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1862, 1017. 17, ponto de espera 1860. Runway 10, report established, valid jet 6721. Goma 704, desce para 3000 pés, esquina da 1017. 3000 no 017, 1754. Espera da 10, pronto, triplo, tipo 490. Manter ponto de espera, o triplo 490. Vai manter ponto de espera. Pouso, piscina 0, Zulu, Vitor Gillette, vento 160 graus, 490 ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-10. Sulu Vitor Juliette, solo de 4-9, liga direita, solo na 1-9. Fala Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Sulu Vitor Juliette. Vitor Juliette, prossiga. Estou falando controlado, virando à direita. O Zulu Vitor Juliette, vai livrar, esse dá 1-0. Ok, vai para que pátio, Zulu Vitor Juliette? Solicito o pátio da Infraero, acredito que o pátio 3. Isso, à sua direita agora, o pátio 3, o Zulu Vitor Juliette, vai com essa livre a estação. Vitor Juliette. 0 graus, 1-2-9, autorizado a colapso no 0. Você já falou 0-4-9-0. Goma 704, desce para 2000 pés, autorizado sem mais IS, com estabilidade. 2000, autorizado em NS, 1-7-4. Vitor Juliette. Juliette. Jet 671, established on localizer, runway 10. 7671, complete final, contact tower, frequency level 8, small 6. 3D6, see you later, Webjet 6721. Salvador Tower, good morning, good afternoon, Webjet 6721. Webjet 6721, good morning, report 10 PM, check. Report is on a lock, and alter marker, Webjet 6721. Flip 5490, decolete 51, controle 120-8. 308. Controle, o Índia 90 Alfa, tá na próxima. da rotatória e visual com capa. Fala Torre, 118 decimal meia, Índia November Alfa. Torre, 118 meia, Índia November Alfa. Salvador, Departure 25490. 32590, radar contact, departure to level 200, mom departure. Fire, no one departure, climb to 200 to 5490. 4804, dispara 2000 pés, autorizado sinal ILS, foi estabilizado. 2000, autorizado ILS, foi estabilizado, 3804. Controle Salvador, boa tarde, 5240, gente da Romeu. 35240, dispara no vídeo 050, chegada a mão. 050 a mão, ou 5240. André, gear down and lock is object 6721. Yeah, 721, vento on wind 160 degrees, 1 knot, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, web 6721. Controle Salvador. Uma boa tarde, gol 1924, índice da informação Romeu. Gol 1924, desparo no vídeo gol 060, chegada mar e redução para 250 mais. 7 para o nível 060, chegada mar e reduzindo para 2509, gol 1924. Estabilizado no X-Ray, 1754, tá bom. Goma 754, completo sinal de semitorre, 118 decimal meia. 18 meia, 1754. Web 6721, on the ground at 55, leave my right and call ground the 121 decimal 9. 119, leave to the right. The gate is loaded to the right, F671. Hey, boa tarde, 1754, agora estabilizado, X-ray, pistão no zero, baixar, travar, visão. Boa, no 754, continua a aproximação, informarei que está livre. 754. Solo Salvador, boa tarde, eu. Pioneiro 45. Guardou departure tip 5490. Request when possible, heading direct to Petrolina. Pode sentar. Thank you. Posição no 0174, gol. Cópia, o Pioneiro 45. Pronto para a cópia. Salvador Galeão, nível 1 centena. A rota é conforme plano, direto Coral, direto Ilhéus, direto Pulson Raira, direto Caran e após conforme rota. Pistão ao zero, curva à direita, saída Coral. Controle 120, versão a 8 e o transponder 5460, o Pioneiro 45. Pioneiro 45, autorizado Galeão, nível 1 centena, via rota do plano de voo. É decolada 10, curva direita, saída Coral, controle 120, decimal 80, transponder 5460. O Pioneiro informa que tem condições de iniciar a decolagem da hotel. Solicita agora a autorização para a partida. Está livre o acionamento, chama para o táxi Pioneiro 45. Chamará para o táxi Pioneiro. Fala, boa tarde, vai me 721. 721, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, boa tarde. Alfa, antes da Juliette. Fala para o táxi, 6741, WebJet, com 131 a bordo, 4 horas com fim. 741, Juliette Táxi, pátio Índia Alfa, ponto espera 18,6, 1017, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto espera 18,6, torre com 1017, grato, boa tarde. Pela esquerda, ponto interceptando, então traz 47 milhas para pouso, custo no lugar. Catarau novo 360 pela esquerda, o Índia na federal. 18,6, boa tarde. Salvador, muito bom dia. 3 Salvador, boa tarde, TAM 3804, final 10, baixar e travado. TAM 3804, continue a aproximação e falarei que está livre. Francisco. Gente, aguardando. Antes da Juliette, mensagem 21. 6721, observe a aeronave da Web, está saindo do pátio. Após o WebJet, prossegue Juliette para o portão 4. Após o Web, Juliette, portão 4, 6721. Quatro, solo 59, direita, solo 219. 319, 174. Vento 160 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, TAM 3804. Reporto antes da Juliette, 174. 4089, cópia. Pronto, cópia. Salvador Vitória, nível 360, pelo ISC 50. Pista no zero, curva direita, saída da Leda Eudes. Controle 120, décima 8. Responda 5521, azul 4089. Azul 4089, autorizado 360, 350, Dael Leda Eudes. 1208-5521, transporte. Night Director Petrolina, TP 5490, thank you. 5240, desça para 2 locais, que é na Galva 017, atrasado sinal ILS, acordo estabilizado. Descendo para 2107, acordo estabilizado, 5240. Goma 924, desça para 3 locais, que é na Galva 017, reduza para 190 mais, número 3, número 2 na aproximação. 7 para 5. Peço com ajuste 10, 17, reduzindo para 199, 1924. Boa noite, 77. 207, estação com o carro, carro, zero na proibição. Sacramento. Alô, Salvador, é a Avianca, Alfa Vitor Kilo. Eu sigo, Avianca. Alfa Vitor Kilo, necessitamos de ajuste de temperatura para... Cheque de motores? 29 graus. Salvador, boa tarde, é o voo 1806, quem está ao meu? Pegando um número para Aracaju. Firmo, 1806, da Procura Copa. Afirmativo. Autorizado Aracaju, nível 230. Golf 677, pistão 0, curva à esquerda, saída Fuca, Aracaju, controle 120, décima 8, transponder 5532, o voo 1806. Autorizado 230, via voo 677, bola da 10, curva esquerda, saída Pucca, Aracaju. Controle 1208, pode transponder 532, voo 1806. Correto, 1806, portão 62, chama pronto. Maratona, voo 1806. Pioneiro 45 acionado no pátio militar, pronto para o táxi. Quantos a bordo, pioneiro 45? Que seja. 3804, seu solo foi 02, solo no 19. 3804. 6741, 150 graus, 109, autorizado por decolagem, pistão 0. Entendo, 6741. Pioneiro 4, 5, grato. 72 Juliette, 754. Portão 8, no 754. Juliette 08, 754. Solo 2230 para puxa de andamento. Mota 14, após o gol, a retaguarda está livre. Passarei de champanhe. Após o gol, a retaguarda está livre. No 2230. Solo Salvador, eu estou 3804, taxando na alfa. Boa, 3804, Datan, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, Datan 3804. Controle 1204, controle 1208. 3208, boa, amigo. Controle boa, é o web 6741. Web 6741, contato radar, cidade nível de voo 340, saída da L. Ok, da L, contato radar para 340. Autoriza para o Adelida da presente para o 6741? Autorizado Lida, objeto 6741. Eita. Posso ver bravo que o uísque? Bravo que o uísque mantém as condições visuais 1500 pés, QNH 1017, reporte Paripe. Torre, boa tarde, é o pioneiro 45, ponte para na hotel. Pioneiro 45, a linha ainda cola. Entre 170 graus, 109, confirmando totalmente pronto. Tá, o pioneiro 45 vai alinhar e decolar de imediato e apertará o pronto, o pioneiro. Todos para o nível de voo 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Autoriza voar Mari. Autorizado. Certo, Mari. Voo 997, redução para 200 mais. Reduzindo 209, 1697.